Umidade. A umidade é um dos principais fatores de proliferação de fungos e ácaros no ambiente, e esses micro-organismos afetam a saúde do ser humano, causando reações alérgicas respiratórias e cutâneas, rinites e bronquites, prejudicando a qualidade de vida, principalmente de crianças, que ainda não têm suas defesas naturais formadas.